517, livre decolagem da 10, vento 090 graus, 8 nós. Gol 9280, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. 30, via pelo uísque 58. Decola da 10, curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5152 no transponder. Recife 330, por uísque 58, 10, curva esquerda, Puca Aracaju 198, 5152. 3890, está na posição 8. No cotejamento correto, portão 08, chama pronto para o chuveiro de treinamento, portão 3890. Chama lá, obrigado. Portão 3153, no 10, autorizado, reporta táxi. Salvador, Gordo, 05, está no 25 para o puxo de treinamento. 05, autorizado, reporta táxi, gol no 605. Para táxi, no 605. Confirma a primária, presente 10. 1251. 251, 3325. Controle de Salvador, 13597. 13597, contato radar, sopa no jogo 380, seta Arbo Elétrico. Sessão 380, Arbo, seção Elétrico, 13597. Seguinte, novembro. Centena com 10, gol 9280. 2 Delta, destino, entra novembro. Irá manter o meu pé, seu destino, entra novembro. Irá manter um no meu pé até o destino? Reporta novamente pronto para o táxi, Romeu de Babão. Gol 9280, decola 013, controle 198, bom voo. 198, bom dia. Tônio, gol 9280, bom dia. Gol 9280, contato radar, sou para o gol 370, sai da PUCA. Na PUCA, 370, 9280. 3 ONU 53 para o táxi ONU 59, após 4 horas, Guarulhos. 3 ONU 53, táxi autorizado via parte principal. Táxi é Índia Alfa até o ponto de espera da ONU 0, ponto de espera torre em 1 ONU 11, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meia, agora bom voo. Pátio Índia Alfa 286 com a torre 1 0 no meia, um bom trabalho, está 3 ONU 53. Para o táxi agora, 605, com 1325 da Tramia da Alterrando Campinas, com 66 a bordo. ONU 605, seguindo o Airbus da TAM, prossegue como número 2 no ponto de espera da ONU 0, um ponto de espera torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, bom voo. Prima Dilson, está no ponto de espera 2, meia dúzia, confirmando 166 a bordo, ok? 166, copiado. Mais bravo uniforme, controle de pista no 25, decimal 4, 5, alterna, 1, 2, 6, decimal 8, 5. Após a rolagem do Airbus, alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a rolagem do TAM, mantém o voo no mesmo caminho, antes do zero. 19280, chama Recife, 125.45, alternando 126.85. 2545, 9.6. Então, 3153, decola os 2-0, controle agora 119, décima 8, bom voo. 198, 3153, obrigado, bom dia. Papá, pronto para o táxi? Autorizado, reporta no ponto de espera da Papá para ingresso, Romeu e Papá. 5-3, saída da El. Radar, Lufa, 380, saída da El, Leda Bridge. Saída da El, Leda Bridge, para o 380, autoriza voar direto Leda, está completamente visual. Apresente o Leda, está presente. Direto Leda, 3153. Salvador, 08, 08, autorizado, reporta táxi, 3890. Isso, chama táxi, 90. Romeu de Papá, autorizado, ingresso, reporta para decolagem na cabeceira 17. T-05, livre decolagem da 1-0, vento 1 centena com 8 nós. Livre decolagem da 1-0, com 8 nós. Então, autorizado chegada Marte, Sofia 2000. Senhor agente, Marte, Sofia 2000, guia. Não conseguiu contar com o nosso da ambulância de Madeira. Romeu 05, decola os 24, controle agora 119, décima 8. 198, gol no 605. Controle Salvador, gol no 605. Gol no 605, na cadastro, para o nível 360, saída da El, Leda Bridge. 360, subido Leda Bridge, gol no 605. 90, táxi via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, bom voo. Ok, parte Indy Alpha, ponto de espera da 18, chama torre, ponto de espera da 10. Só uma informação, a Alpha 310 já está fechada? Azul 4208, essa medicação autorizada, chegada a Mari, deixa para o nível de voo 050. Romeu, Índia, Papai da Cola, 26, controle agora 198, bom voo. 198, obrigada. Qual é a velocidade de cada? Ok, 219. Normalmente o site para 219, azul para 201. Salvador, Papa Zango, Romeu, Índia, Papá. Boa, Romeu, Índia, Papá. Para a coordenação. Papai Salvador, prossiga. Só para confirmação, aqui o rádio, acho que estava com defeito. Ah, ok, o rádio está 5/5. Obrigada. Salvador 3890, comunicada 90, pronto, entendo. Está 3290, bom dia, autorizado a linha em decolada 10, vento 1, 10 graus, com 8 nós. A linha decolada está no zero. 3290. Papa Tranco, mamãe de papai, informe chamado de esposo e ao sistema. Para o nível 105. Estimado de pouso de 13h35. Em 13h35, estimado de pouso, está mantendo 1000 pés no corredor. Confirma. Confirmo. Se mantém até o farol da barra e aguarde a atenção de número 05. Ainda para fora. Papá. Senema 200, essa notificação de esquadrão de voo 060 em redução para 2509. Para 060, já está batendo 2409. Senema 200. Da Colos 30, controle agora 119.8, bom voo. 198, obrigado senhor, 3890, tchau, tchau. É da empresa Azul, Embraer 190. Tan 3890, decolou pro Caracajú. Dia. Tan 3890, contato radar, sua planejou 330, sai da Puca. Que Puca 330, Tan 3890. possível que tenha 20. Poderia confirmar a velocidade da 3? Está mantendo 2509. Está mantendo 220 aproximado. Sim. Passa a malha 250. Recife, 1-2-5, 1-3-3, 1-2-5. 2-5, 1-3-3-5, obrigado, tamo aqui. Bono 434, autorizado sinal ILS, aborto estabilizado. Vamos lá, estabilizar no 434. Madango Romeu, Índia Papá, mantenha 1-2-10, dirigindo através de 12 horas, mantendo 1.500 pés. 7 dias, fazendo o treinamento de aqui. Gente, mantenha 1.000 pés, aguarde para aqui. 1790, possibilidade do Aracaju. Aguarde coordenação, então, 3-2-0. Graças. Controle, vai 2-4-2 agora? Está mantendo 2-5-0, quer que reduza para 2-2-0 com passagem de taxa ou consegue fazer velocidade? Mantenha a velocidade. Gente, mantendo 2-5-0 então, 2-4-2 agora. Tá batendo com o Romeu e Papá. São 1.000 pés, devido ao tráfego, mantendo 1.500 pés do convite do corredor Veracruz. Professor Juliette, foi parecido com a gente. O 3890 foi Aracaju. Aracaju, 3890, informa que você está recebendo 3/2 aqui. Então, 3890, como recebe o controle? Identidade 5, clareza 3. Alô, professor Juliette, mantém os corredores, reforço mandatório. Papatango Romeu e Papá, sou para níveis voo 105, direto. Voo no 434, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vamos lá, 34. 4208, após o SAP, desço para 2010, a gente 06, autoridade LS, ponto estatizado. Ok, após o SAP, descendo para 2000 pés, ajustado 1016, o azul 4208. Bruno 434, isso é minha torre 1-1-8-6-9-6. Estou com a visão 434. Gol no 434, chame torre 1-1-8-6-9-6. 8-6. Oi, bom dia, Gol 1434, sinal GLS, baixo da marca. Tio 060-200. 060-200, desço para 060. E repouso, pistão 0, 1434. Tram 3890, já me registro 12545, alterno 12685. 2545, 2635, 3890, bom dia.